Moderno Tailandense Produções. Como é bonito ver você se declarando e dando rosas perfumadas nos olhos de quem vê. Você é quem me ama, mas a realidade é bem diferente. Você sai com todas e eu fico sozinha. Você aprontando e eu fico na minha. Chora, faz parte do meu viver. Tailandense Produções. Como é bonito ver você se declarando e dando rosas perfumadas nos olhos de quem vê. Você é quem me ama, mas a realidade é bem diferente. Você sai com todas e eu fico sozinha. Você aprontando e eu fico na minha. Chora, faz parte do meu viver. Dizer que me ama é fácil demais. Dizer que me adora, tu não me ilude. Eu quero atitude, eu quero atitude. Eu quero atitude.